chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se tocar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se tocar. Ai, ai, ai, deixa as águas para trás, volta mais. Ai, ai, ai, fica triste se escapar, sem terá. Ai, ai, ai, deixa as águas para trás, volta mais. Ai, ai, ai, fica triste se escapar, sem terá. Tomara que tu apanhe, não podes a fazer isso. Roubar a mulher dos outros, depois fazer teu feito. Tomara que tu apanhe, não podes a fazer isso. Roubar a mulher dos outros, depois fazer teu feito. Olha a bolinha, senhor, senhor, se embaraçou. Senhor, senhor, caiu no laço. Senhor, senhor, do nosso amor. Senhor, senhor. De samba, senhor, senhor, de alegria, senhor, senhor, foi perna bamba, senhor, senhor, não vai gozar.